que o ónus da prova não deixou de ser ainda, a proibição da inversão do ónus da prova não deixou de ser um princípio do Estado de Direito Democrático.